ONU 133, decimal 25, da 3603. Controle 1935, grato, boa noite, voo no 6193. Controle, boa noite, voo 1613. Voo 1613, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Gole. Sobe 360 na Gole, voo 1613. Abatango, Esquiquilo Zulu, informa que Salvador opera nos mínimos, visual nos mínimos, o Esquiquilo Zulu. Observação, Esquiquilo Zulu. 397, ali mantendo 0. Ali mantendo 0. Na 3858, solo 50, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livrando à direita, chama 1219, TAN 3858. 662, via Juliette, portão 03. Solo Salvador da Noite, gol no 885, sendo gate 6, pushback acionamento. Boa noite, gol no 885, livre, chame para o táxi. Pushback acionamento, no 885. Bravo, isso que na escuta. Confirme a posição. Ok, gente, confirma o portão que passa no momento. No 97, livre decolar, dá no 0, vento no 50 graus com 8 nós. Livre decolar, dá no 0, dá 3147. Salvador, boa noite, dá 3850, livrou. Boa noite, são 3858. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, são 3858. Salvador 4071, azul 4071. Azul 4071, informação em curso X-ray, aguarde a cópia. Só para adiantar, você poderia informar qual que é a saída prevista? Provavelmente da Leda Bridge. É Leda Bridge? Da El, saída da El, Leda Bridge. Obrigado. Controle de Salvador, boa noite, Gona 398, informação X-ray. Gona 398, acende a identificação. Autorizado chegar da Mari, desça até nível de voo 050. 050 na Mari, Gona 398. Salvador, boa noite, TAN 3197, decola no terceiro da Eura, sua escuta. TAN 3197, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da El, após da El Lida. Pois Leda Bidev. Precisa da El, Leda Bidev, TAN 3, 197, subindo para 380. Livre cruzamento, reporte livrando. Chaneme 310, completa aproximação, chame torre, 1186. Completa com 286, tá bom? O 3197 pode curvar a direita na frente da El, senhorita? TAN 3197 autorizado direto da El. Obrigado, curva na direita da El. 310, reporte campo à vista. Reportado, estão no 6310. Noite, Whisky Bravo, Whisky, frequência livre ao estacionar. Salvador, o Gol 1885 está pronto para o táxi. Estamos com 89 a bordo, Alterna Galeão, 04110, dono. Gol 1885, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0113, bom voo. Paciente, via Juliette Alfa no ponto de espera, dá 0186, 2013, Gol 1885. Solo 35216 para pushback e acionamento. 35216, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi 5216. Tran 3858, visual com Boeing da Gol taxando no pátio principal. Afirmativo, tá visual com Gol. Após a passagem do tráfego, correção, tá livre ingresso no pátio 1 para posição 07. Após o Gol, pátio 1, posição 07, 3858 da Tran. Localizador. 2903, reportagem estabilizada, localizador. Bono 3, 98. Azul 4071, copia. Escuta. Azul 4071 no Campinas, aprovado nível 360, rota via Pesulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga Mendes. Decola da pista no 0, perfil da Dael Leda, após direto bridge com curva à direita. Transponder 5110, controle 119, decimal 35. De Bons para chegada, Bons, reporte para descida. Para descer do Esquilo Zulu, para de bom. Minas, Upe Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga Mendes, 15. Saída é a Leda, depois Brinde e Dael, decola da 10, curva direita, 5110, transponde 1935 ao controle. Azul 4071. Azul 4071, saída da El, Leda, após direto Brinde. Dael Leda, depois Bridge, 4071. Azul 4071, no cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto, 4071. Solo Salvador, boa tarde, está 3561 com a informação X-Ray. Boa noite, são 3561, informação em curso, Yankee, copia? Copia. São 3561, no Brasília, aprovado nível 380, via Pesulu no 7. Decola da pista 10, perfil da Gole, transição ofito com curva à direita. Transponder 5103, controle 119, decimal 35. Brasília 380 autorizado, upper do 17, aerovia, decola da 10 com curva à direita na Gole, ofito 5103, eu transponder 1935, controle para o TAN 3561. TAN 3561, no cotejamento correto, chame pronto. Chamará, TAN 3561. Solo, Salvador, Oxanero, 6310, livrando, ó. Boa noite, Xanero 6310, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, 6310. 310, vento 160 graus, 092. Livre decolação, 0, bom noite. TAN 3152, pode voar a Mari, tá presente? TAN 3152, autorizado, Mari. TAN 3197, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125, 1, alterna 3325, tá 3197, boa noite. Atingindo 080 para prosseguir, o Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito, desça até nível de voo 050. 050, Vito. Meia informação em curso, Yankee copia. Transcópia, 583. Sapatango, Whisky, Foxtrot Lima, acena identificação. São Caju, com curva à esquerda. Transponder 5102, controle 119, decimal 35. Autorizado Recife, nível 330, via Ampera, Whisky 58. Decola da pista 10, curva à esquerda, perfil da PUCA, transição Caju, 51022 e o controle 11935, L5835. Mário. Tu chame pronto. Chamará, 535. Alfa, Juliette, o Xanier, para táxi POB 41, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Oxané 6310, táxi via Índia, portão 01. Índia 01, obrigado. Trip 5216, táxi via Pátio 3, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10, quando lá a torre no 186, ajuste no 013, bom voo. Ok, vai chamar a torre no ponto de espera, 5216. Táxi via Juliette e Alfa, trip 5216, coteja. Ok, via Juliette Alfa no ponto de espera, chamar na torre 1186. Patão, Romeu Golf Victor, forma a velocidade. 200. Tem condições de aumentar ou manter a velocidade até a duna? Atento que tem ali, né? Patão, Romeu Golf Victor, então mantenha a velocidade até a duna, desça para 3 mil pés, QNH, 10013. 3 mil pés, 10013, na proa de duna, o Romeu Golf Victor. Papatango, Oscar Golf Serra, contato na radar, mantendo o nível de voo 070, vou indo na proa de onda para a chegada mar, reporte para a descida. Tan 3152, vou indo na proa de TAP. Proa de TAP, 3152. Decola 10, vento 170 graus e 10 nós. A linha decola, trip 5218. Whisky Fox Trot Lima, desça para 4 mil pés, que é legal no 013. 4 mil no 013, Fox Lima. Beijo. Sapatango, Whisky Foxtrot Lima, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, limite é o QDMIC 080 de Simbra. 050, o limite é o QDMIC e Simbra, o Fox Lima. 61 no livre, chama para o táxi. Simbra Pushback, chamará para o táxi, 3561. Apuca. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída PUCA. Palma 0 na Pucas, 5216. Então, 3152, desça para 3000 pés, que é negão na 013. 3000 com 1013, então 3152. Yankee para Juazeiro do Norte, contra a cópia. Gente, aguarde a cópia, passaram 2224. Olá, voltou, TAM 3152, reduza para 2209, é o número 3 para o procedimento. Gente, 229, número 3, 3152. Dois dois quatro, copia. Me escuta. Passaia 2224, Juazeiro 350, via Peru Zulu 19, decola da pista 10, perfil da Momo, transição frote com curva à esquerda. Transponder 5114, controle 1119, decimal 35. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, pela Uber Zulu 19, decola da pista 10, saída Momo, transição frote. Curva esquerda após decolagem, transponder 5114, ou controle Salvador 119, 3522224. Passagem 2224, cotejamento correto, chame pronto. Agora pronto. Pushback acionamento Web 5836, posição 5. Web 5836, coordene com a equipe de solo que após a passagem da Taguasa do Airbus da TAM, tá livre seu pushback acionamento, chame para o táxi. Vai coordenar com o pessoal, faz a organização, tá livre. Solo para o táxi, então 3561 com 55 a bordo, 421 na nossa alternativa é Campinas. Gente, então 3561, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá a torre no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. Gente, via Juliette e Alfa no ponto de espera, torre 186, 1013 no ajuste 3561, obrigado, bom trabalho, gente. Oi, Salvador, boa noite, Gordon 398 na final, baixou e travou. Gordon 398, ajuste padrão I3, reporte visual com campo. Porta na visual, Gordon 398. Confirme o Whiskey Foxtrot. Mantendo 40, Whiskey Foxtrot. Whiskey Foxtrot, mantenha 4000 pés, aguarde nova autorização. TAM 3152, reduza para 1709, informo que segue tráfego presente, 13 milhas de duna, é o Papa Alfa Tango 4, mantendo 2009. Ok, o 3152 vai reduzir para mim. Estilo Zulu, 4 voos. O estilo Zulu aguarde, para descida. Papa Tango, Whisky Kilo Zulu, vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 230, limite é o QD Mike, 130 de Simbra. 230, proa 230, limite é o QD Mike, qual QD Mike Simbra, senhor? 130 de Simbra, Papa Tango, Whisky Kilo Zulu. 130 de Simbra, gente. Bono 398, avistou a quantos pés? 900, cara. Bono 398, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 12 nós. Zero, pouso no 0, Bono 398, obrigado. Papatango, Chifaxat, Lima, curve à esquerda, proa 020, limite ao localizador. 020, limite ao localizador, Chifax Lima. O 4071, solicita pushback acionamento, tá no gate 8. Azul 4071, no livre, chama para o táxi. Chama o táxi, 4071. Papatango, Whisky Kilo Zulu, curve à direita, proa 230. 3, 3, 3, 3. E boa noite, 3561 da TAM, ponto de espera já pronto. Cinco meia uno, ali mantém cabeceira 1-0. A linha e mantém 1-0, tá 3561. Que Foxtrot Lima irá passar o curso localizador, se não houver limite, é o QD Mike 1-3-0 de Simbra. 1-3-0 de Simbra, o limite, o Whisky Fox Lima. Whisky Foxtrot Lima, desça para 3 mil pés, que é legal no 0-1-3. 3 mil no 0-1-3. TAM 3152 para o curso localizador, que vê direita, proa 060. Autorizado o final do procedimento ILS X-Way, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar o localizador. Direito 060, autorizado X-Way, 2 mil pés, você pode estabilizar o 3152. Salvador, boa noite, Gol no 398, Zebra. Boa noite, Gol no 398, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Gol no 398. Para o táxi Web 5836, com POB de 123, autonomia de 3 horas e 30, alterna Salvador. Web 5836, táxi via Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 013, bom voo. Ciente, Juliette Alfa, até a ponte espera da 1-0, com anulado 18-6 com a torre, 1-0, 1-3 é o ajuste, Web 5836. Mari, descendo para o 060, reduzindo para 250, bono 604. Controle Trip 52 no meio, poderia coordenar com o centro PRO de Aracaju, da presente? Trip 52 no meio, prossiga conforme autorizado. Afirmativo. Trip 52196, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, 125.45, com centro, boa noite. Bixquilo Zulu, QBMark 140. Bixquilo Zulu, mantenha a proa, seu novo limite ao localizador. Limite ao localizador. Meu ano, decola 014, controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, grato, uma boa noite. Sou externo, baixado travado, uma meia corrida. Usa a velocidade para a aproximação final. 2000 vai reduzir para a aproximação final, Whisky Fox Hotel. Solo Salvador, o 4071, tem 4 horas e 40 de autonomia, 119 a bordo. Para o táxi. Gole, cruzando 2.500. TAM 3561, no contato radar na decolagem, subatendo nível de voo 380, saída Gole, transição Fito. Gole ou Fito, subindo para o nível 380, TAM 3561. 398, na escuta. Afirmativo, senhor. Mantém posição antes da Juliette. Sim, senhor, mantém antes da Juliette, 398. Visual agora 810, solicita circular para o 17, pouso na mesma. Negativo, Romeu Golf Victor, tem pouso autorizado, pista 10, o vento 180 graus, 10 nós. Positivo então, pouso na 10, vamos ver. 3152, complete aproximação, chame torre 118.6. 18.6, 3152, uma boa noite. Salvador, o Gol 404, boa noite, passo 90.160. Com 404, acendo identificação, via chegada a Maria, descendo nível de voo 070. Maria 070, com 1404, obrigado. Estabilizado o lote, o Fox Lima. Fisque Fox Tat Lima, aguarde transferência de comunicações. Fisque Fox Tat Lima. Fisque Fox Tat Lima, informa o tráfego do PZ, 5 milhas, é um Alfa 320 da TAM. Fox Lima. Papatango, Fisque Kilo Zulu, desça para 2000 pés, que legal, no 013. 0013, descendo para 2.000 pés. Oscar Golf Serra, desça para 3.000 pés, que é legal, no 013. Para 3.003, Golf Serra. Voo no 604, desça até nível de voo 050. Para 050, voo no 604. Voo no 404, desça até nível de voo 060. 060, 404. Informação em curso Yankee, Recife aprovado nível 350, via Peruíspe 58. Decola da pista 10, perfil da PUCA, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5117, controle 119.35. Direita 1219, solo, boa noite. O Caju com curva à esquerda, 5117, transponder 1935. Chama quando pronto, 6310. Sente, 6310. Sugindo para a apresentação final, Zulu. Sente, inicialmente mantém posição antes da Juliette, aguardando para ingresso no pátio principal. Romeu Golf Victor. Então, antes da bacana. .836, livre decolagem 10, vento 180 graus, 10 nós. Livre decolagem 5836. Voo no 604, reduza para 190 nós, é o número 4 para o procedimento. Reduzido para 190 com o número 4, voo no 604. Busca no Zulu, estabilizado, curso de localizador. Já serra o TAM 3152, baixado e travado. Entendo. Agora 7 estabilizado, Tucu.